Vamos voar, deixa pra lá o que não presta. Reúne a criançada, que hoje é dia de festa. Traz a vizinhança, eu quero a família unida. Plantando a esperança, cantando a favor da vida. E na real, lá no final, tudo é igual. Temos mesmo ideal, o amor é universal. Se se sente impotente, vem fazer diferente. Mostra ser valente, se junta à corrente. Verá que é importante, só ajuda ao semelhante. O que é pouco pra você, pro outro talvez é bastante. Basta um só gesto, pro resto fazer sentido. Basta dar a mão, pro coração ser ouvido. Tem gente que quer sorrir, tem sonho que quer brotar. Tem olho que quer abrir, tem voz que não quer calar. Alma querendo acender, estrela que quer brilhar. Asa que quer bater, falta só tu abraçar. Vem, vem, vem, vem só quem quiser voar sem medo de poder abraçar alguém. Junto com quem quer voar também. Abraçar alguém, junto com quem quer voar também. E amar, querer não é poder, mas se ter vai ser melhor. Atitude e compaixão, ao invés de dó. O nó que ata o laço, diminui o espaço. É a força do abraço, aumentando o compasso. Quem se vê no alheio, enxerga o mundo mais cheio. Menos justificativa, mais vida sem receio. Eu também tô no meio do problema coletivo. Funciono como um correio, levando o que é positivo. Amigo, se existe chance de mudança, eu vou atrás. Se cair, só levantar mais. Fraquejar jamais, quem faz será visto. Por isso, nunca desisto. Sigo sem ser omisso, ao que pregou Jesus Cristo. Solidariedade, além da simplicidade. A cura do enfermo no extremo da sociedade. A arte transmite o amor, o sonho supera a dor. Faz se tornar possível que ninguém acreditou. Criança é pra tá no asa, carinha é pra ter em casa. A bola pra tá na rede, o som pra quem extravasa. Palma pra capoeira, besteira deixar de lado. Deixa o futuro com a gente, que ele tá bem cuidado. Vem, vem, vem, vem só quem quiser voar sem medo de poder abraçar alguém. Junto com quem quer voar também. Vem, vem, vem só quem quiser voar sem medo de poder abraçar alguém. Junto com quem quer voar também. Vem, vem, vem só quem quiser voar sem medo de poder abraçar alguém. Junto com quem quer voar também. Só quem quiser voar sem medo de poder abraçar alguém. Junto com quem quer voar também.